3-8, direita, taxa e eco no Lima, viu? Eco no Lima, boa. Boa. Copiada. A vida 2-2-4, complexo final do procedimento, sem ter reúno no 8-2-9-5. Uma, nove, sete, dois, isso é para dois, no caso, autorizado final do procedimento, ele é FXP, isso é no zero, informe estabilizado. 2000, informe estabilizado, na estreia, no zero, bom, no nove, sete, dois. Sou no zero. Ou no zero, no meia, pouso autorizado, pista, é no zero, passarei dois, dois, isso. Ou no nove, sete, dois, relativo, mantenha... Toma informe estabilizado. Tente, passarei estabilizado, gol no 962, bando Duna. Boa noite, sem identificação, deixe manter em nível de voo 060, via 60 com mais de 1. Pronto, 3-3-9-8, lista para 2000 pés, voo direto do 1, utilizado no final do procedimento, ele é 6-6, pista no zero, informe estabilizado. descendo para 2.000 pés, direto Goma, autorizando o LS Green, passaremos estabilizado para 339. Luna 334, desça para 3.000 pés, altímetro 1.096. 3.096, vou 334. Luna 334, reduza para 3.309. 4 no solo aos 4-3, táxi à direita, chama o sol 2-1-4. 1-2-1, vai chamar o sol para fazer 2-1-4. Seguimento, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Forte, onde a serra vai estar travado, vento 1-2-0-9-9-9, altíssimo 0-1-6. Reportamento, serra, voo 1972, 1-0-1-6. 364 deixa para dois no pés autorizado final do procedimento LSFC. Pistão no exame informe estabilizado. Se deixa para dois, avisada mais. 2000 autorizado LSFC vai formar estabilizado. Reduzindo agora 364. Controle 27, reautorizado deixa da para 3 mil pés. Altímetro 190 no meio, livre da restrição de altitude. Para 1809, vista para 2010, autorizado final do procedimento LSX3. Pistão no zero, informe estabilizado. 4 completo final do procedimento, chame o torre 198 decimal 95. 95, 334. Salvador, boa noite, 334, final de 4 milhas. Gono 334, continua a aproximação, age a autorização para o pouso. Ele está aguardando com 334. É 3398, solo 51, direito, via Fox Flash, chama o céu 2199. Eu vi a Fox com 2193. Pouso autorizado, pistão 0, metro 1, 1, 0, 2, 1, 2, 9, artigo 15, 1, 0, 1, 6. Direito livre, pouso 16, 1, 3, 3, 4. Como 27, complexo final do procedimento, chame torre 1 no 8, tem sinal 95. 95, quanto é ligado, boletim 2, por exemplo. O Gol vai alinhar agora? Gol no 0, 90, com a sua declaração imediata 5 liberada, traça 7 mil só. Afirma, na 0, 9, 8. Alinha, mantém o preparo de declaração imediata, Gol no 0, 9, 8. Alinha, mantém o preparado, 0, 9, 8. 527, torre de controle? Escuta, 7 milhas, estabilizado. Gente, continua a aproximação e pode usar o campo, aguarde o salista, 37 da rua, tomando posição para a decolagem imediata. 7527. Gol 364, gol 54, direita. Solo 2199 liberado. Solo 2199, gostei, 64. Gono 098, vento 1, 90 graus, 049, Rio de Janeiro, 06, completa a emenda, declaragem imediata. Gente, tive a declaragem iniciando no 098. Autorizado o final do procedimento, ele é o Foxy, que está na zona infantilizada. É, isso deve ser. 6, autorizado 2006, voo 096, autorizado S2, informal estabilizado, voo 1228. No solo 57, direita via Foxtrot, chama o solo 2, uma nova, hein? 19979, decolagem autorizada, título 0, né? Toma 20 graus, 049, título 06. Vista de colagem federal. Lembra 224, tá pronto? Federal 9979, decolando 58, controle agora 1208, da Veste. Federal 9979, cruzão de 1600 pés. Federal 9979, boa noite, contato Rolando da Colagem, suba e mantenha nível de voo 340, boa noite da Atulida. Alguma chance de voar uma ótima? Obrigado, Rolando da Atulida. Gente. Chilena 224, vento 1-30 graus, 4 mãos, detalhe, autorizado. Chilema 224, decolado ao 00, controle 120, décima 8, beleza? 008, 224, ligado ao trabalho. Primeira primária, 1, 2, 5? Afirmativo, secundária 1, 2, 5, decimal 4, 5. 1, 2, 5, ótimo, bom dia, obrigado. Salvador, chilema 224, decolou, passa 1.800, deixou o cone na escuta. Chilema Lambda 224, Ivan, boa noite, contataram a decolagem, suba e mantenha nível de voo, 190 direto Conde. Conde 190, voando Conde, presente, 624, obrigado. Senhor, já dá para o Sideral a prova ótima? Aguarde, estamos tentando coordenar com o Recife, esperar 9979. Certo. Sideral 9979, vou direto para base. Direto para base. Companhia 8 milhas por hora, pode sair um ingresso de decolagem imediato, sem parada? Para já, estando autorizado, decolo já. Obrigado, Daniel, decolar pistão 0, sem parada, vento 1000, na 12 nós, altíssimo 0, no meio. Agilizando, muito obrigado. direita, liberando a pista, chama o solo agora, meu zona espanhola. 121, decimal 9, ou 1-2-2-2. Obrigado, boa noite. Passando 6224, pista para nível de voo 130. Serviço radar terminado, 53 milhas setor nordeste de Salvador. Chame o controle Aracajiana 20 decimal 3, informe que está mantendo no 50 decimal para 130. Foco de Lula Velha. Bom dia, manutenção do Lula de Voo Visual. Direto farol, corrigindo direto a Ceasa, apostando as bicicletas. Que o Bruno Novembro recebe o controle? Rio Novembro, recebe com telefone de identificação. Rio Novembro, controle seguro, não está. Está recebendo, porém não consegue modular. Está mandando descida, tem agradecido de condições sobre a reserva visual para o nome 503, direto Ceasa. E chama para ingresso na CPR. Eco João Novembro, vou direto para a área, não posso avisar com o campo. Novembro, autorização na torre para a estação de pouso do Brasil. Papel LG Movendo para ligar com o campo? Paulo 7, cruzado, reporte curto, baixado e travado, Alabama. O ajuste no 0 no 6 e o vento 80 graus, 629. 080 com 06. Boa noite, passageiro 222. Boa noite, passageiro 222. Cruzado aliado, claro, 10, 080 graus, 229, notícia no 016. Só confirma a linha de fora da 10, passageiro 222. Afirma malhar e decolar autorizado. Obrigado, 10. Alto dos Novembros, pistão 197, pouso autorizado. Vento 080 graus, 619, altímetro 0 no meio. Fala lá. Para nível de voo 180. Via Arborano para o 180, passando 2218.